Weather appears clear, all 99705. We go to bounce 3,000 feet. 3.107 090, complete LS final. Contact now Salvador Tower 118-95. Roger now, Tower 118-95, thank you. 9085, está na identificação, desce para 4.000 pés, Kennegal no 0 no 7, chega da bomba. temperatura 2,5. Estabilizou? Estabilizou, igual 607. Igual 607, completa final, torre 1985, bom ponto. 18, mano. Solo Salvador, Lufthansa 3171, para pushback acionamento. Chamando a Protax, Lufthansa 3171. Okay, Alpha, and then report to Juliet, American Angel. Sol Salvador, bom dia, Sideral 9970, livro up. Confirma para o Sideral a posição de estacionamento. Gracias. localização 360 para Campinas. Bom dia, seria a saída prevista no 097 ajustado? Grato, Dael. Solo, copiou o Airjet 5808, bom dia. Adicione identificação, desce para o 050 e voa Duna. 050 e desce Duna, total 99. Paulo Salvador, o TAN 3171, está pronto para o táxi. 167 a bordo, alterna Galeão, com 3 horas e 56 de autonomia. Ok, após a passagem do voo do Mega, ali o push, a gente foi ter ready. Campinas 360, Aprizulu no meio da Elle da Bridge 5004 e 120.8 controle. Salvador, bom dia, Gol 1804, informação hotel. Estabilizado do ILS, Gol 9085. Gol 9085, compete aproximação final, torre 1895. 1895, Gol 9085, a bordo. Contra de Salvador, bom dia, na 3171. Na 3171, contato radar, sou para o 360, saída da Euler da Bridge. Ok, 3, ascensão 340, 360 da Euler da Bridge, está 3171. E com muito barulho de conversa no fundo. Galeão, decola da 10, com curva direita, da Leda Brinque. Controle 1208, transponder 5005, vai para 310. Confirmando transponder 565, é isso? 5005, ok. Alves, já teria autorização no 6219. Galeão, via Epsilon 0, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, da Euleda Bridge, 1208 é o controle de saída e o transponder 5006, Oceaner 62 e 9. Salvador, muito bom. Digo 9085, livrou. Bom dia, Patrícia Alfa, reportando para a Juliette, 9085. Bom dia, chegada bom, ofereça para 4 mil pés. Ajuste 1097. Para o pushback, acionamento no portão 7, Oceané 6211. No 71, no chame do centro Recife, frequência no 251, alternando 3625. 351-3325, obrigado, bom dia. Doutor Salvador, bom dia, gente, 5808, acordar 1500 pés na ARPA. 5808, contato radar, vou para o 360, sair da ARPA, transição elétrica. 360, ARPA, elétrica. Estabilizado no lock, pista vista, 9990. Cliente, completa a aproximação final, chame torre, 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, gol 9085, antes da Juliette. estendeu o ingresso na Juliette, portão 5, 9085. Afirmativo. Integrado. Então, Airbus 320. Controle, autorizaria o Web 5808 por hoje, Elefa ou Força? Web 5808 está autorizado, Elefa. Elefa, Web 5808. Solo Gol no 804 com 99 a bordo, 2, 3 horas e 59 de autonomia, alterna Campinas para o táxi. Segue o Chané 804. Pro táxi do Chané 6219, nós somos 107 a bordo, temos 13h40, alternamos com 20. Pega o chanel 804, obrigado, até a próxima.